Era o ET Bilu, mulher. Ele queria conhecimento. Você sabia que eu já fui chamada de fraude pelo ET Bilu? Como assim? Depois eu conto essa história. O auge da minha carreira foi ser chamada de fraude pelo ET Bilu. É, sem julgamento. Vamos lá. Eu vou começar, viu, degrada? Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Estamos aqui começando mais um episódio desse nosso podcast maravilhoso, maravigoso, maravilindo. Estamos aqui com a presença daquela moça que olhou para a gripe e disse Not today, Satan. Eu falo com Bianca D'Arienzo. Tudo bem, minha flor? Alô, Brasil. Alô, amigas. Tudo bom? Sobreviveu. Sobrevivendo. Nada como um dia após o outro, querida. Exatamente. Eu também estou aqui com a moça que agora é a mais nova parente do Harrison Ford. Acabei de sair de uma ventania, estou bem. Mulher, fala a verdade, eu tava pendurada na Topic. 55. Tava na janela. Ainda vem dizer, ventania me poupa, mulher. Próximo de mim, não. Tu acha? Voou, mas passa bem. E eu, Débora Souza, falando diretamente de Roterdã, na Holanda, para vocês no nosso podcast Fui Embora. Primeiramente, a gente vai passar na nossa barraca do beijo. Lúcia, você tem beijo? Tenho sim. Eu quero mandar um beijo para quem deu feedback pra gente, que tá gostando do nosso podcast. A Rosana Pereira, a Luana Souza, a Lara Rio. Um cheiro. E dona Bianca, você tem beijos para distribuir na barraca? Olha, um beijo pra Ina, Bárbara Abreu, pra Polly de Denha e pra uma moça que mandou uma mensagem pra gente essa semana no Instagram, chamada Amanda P. Rodrigues. Falando que já veio pra Holanda, que se apaixonou e que pretende voltar um dia. E é isso aí, beijo, Amanda. Nos vemos, quem sabe, um dia aqui na Holanda. Né não? E obrigada por ouvir, né? Claro. Por acompanhar a gente. É sim, tem que vir aqui tomar um cafezinho com o Stroopwafel com nós. Exatamente. Eu tenho 3 beijinhos pra dar para a Fabiane Maciel, que ela fica ouvindo a gente enquanto ela tá desenhando as coisinhas dela. É um beijo para ela e para a Bia. Eu tenho um beijo para o Peck Stabosa, meu vizinho, um amigo maravilhoso, um cheiro enorme. E um beijo para a Vanessa Oda, que está sempre conversando com a gente, mandando mensagem, dando feedback. Então, um beijo enorme para vocês. This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight BA412 to Amsterdam. Would passengers for this flight please proceed without delay to gate 17. A gente vai falar de um assunto curioso. O assunto dessa semana é paquera nas Europa. Eita, querido. Né, meu amor? Então, né, a gente tá aproveitando aqui o Valentine's Day, né, que já é semana que vem, né, dia 14 de fevereiro. Puxando esse dia tão maravilhoso, a gente quer saber, a gente vai começar a falar aqui sobre como é o jogo de sedução, né? Será que o europeu tem lábia? Será que ele tem pegada? Como que é o negócio, né, gente? Então vamos saber, né? Primeiramente, eu não vou poder falar muita coisa porque eu sou uma mulher casada. Eu trouxe de casa o meu boy. Trouxe o bolo, né, mulher? Foi pra festa, levou comida, né, amiga? O boy soube fazer o trabalho de amarração bem feito, né? Estou aqui, agarrada no meteoro dessa paixão, já tenho 5 anos. Vou até bater na madeira pra não, né, pra não ter problema. Mas as minhas duas companheiras estão muito bem acompanhadas com seus respectivos boys. Sim. E aí, a gente vai do início até o momento, né? Eu queria saber, Bianca, como que é a abordagem, né? O holandês, ele é audacioso, ele chega, ele joga aquele chaveco. Como é que é o negócio, Bianca? Eu vou falar pela minha experiência e pelas experiências das pessoas que eu conheço aqui, né? Então, generalizando, eu não sei se todos os caras holandeses são assim, mas é completamente diferente do Brasil, onde a gente sabe que se a gente for sair, vai ter um cara muito interessado que vai chegar na gente e vai querer falar com a gente, vai trocar número, vai querer te beijar, no mínimo. Quando eu cheguei, eu já tive logo de cara, assim, acho que 2 semanas depois eu tive um date. Pra quem não sabe, né, date é um... Que sair pra dar uns beijos? É, sair pra um jantar, sair pra um café. É, pra conhecer a pessoa, né? Pra dar iniciação do ficar. É o pré-ficar. É o pré-ficar. Quando eu conheci o Mark, a gente já conversava por umas... Acho que umas 4, 5 semanas. Então já tinha aquela, né? Tipo, a gente vai se encontrar e provavelmente a gente vai ficar. Ele nunca deu a entender absolutamente nada. Ele nunca deixou isso explicitamente. Ele sempre foi muito respeitoso, cordial. Uma gracinha. Quando eu saí pra, né, pra conhecer ele, a gente andou, conheceu a cidade. Aí a gente parou pra jantar em um restaurante. Na hora de pagar a conta, ele falou, vamos pagar? Eu falei assim, vamos, eu vou pagar a minha parte, você paga a sua. Ele falou, tá bom. Então, tipo, é diferente do Brasil, né? Do Brasil, o cara geralmente não deixa, eu acho. Olha, não sei. Eu não sei se vocês tiveram experiências diferentes, mas, enfim, eu paguei a minha parte, a gente saiu. Depois de um tempo, ele veio conversar comigo. E aí, o que você achou, né? O que você achou de mim? O que você achou do rolê, do date, blá, blá, blá. Falei, legal, né? Eu gosto de conversar com você, eu gostei de você, não sei o quê. Aí eu vi que ele ficou feliz e que ele falou, legal, também gostei de você. Aí eu falei, gente, esse rapaz vai me beijar, eu vou perguntar pra ele. Eu falei assim, você quer me beijar? Sim, amiga, volta aí na parte que o Mark pediu feedback do date. Tá bom. Como foi que tu conheceu ele mesmo? Conheci ele na internet, 2 semanas antes de eu chegar na Holanda, mais ou menos. Depois do jantar, a gente foi dar uma volta. Aí ele parou num lugar, assim, bem estratégico. Eu falei, esse cara vai me beijar, eu tenho certeza. Porque a gente tá acostumado com isso, né? Aí ele começou a perguntar, né? Pediu feedback do date. O que eu achei, o que eu estava achando, o que eu achei dele. E por que eu posso melhorar, né? No que eu posso melhorar. Só faltou isso. Aí eu falei, não, que eu tinha gostado dele, que ele era legal e tal. Aí ele ficou super feliz também, falou que tinha gostado de mim, que eu era legal, que eu era bonito, blá, blá, blá, blá. Aí ficou me olhando, eu falei assim, você quer me beijar? Aí ele falou, tudo bem, quero. Tipo, você aceita uma xícara de café? Aceito, claro. E aí a gente deu um beijo lá, o primeiro beijo, etc e tal. E eu lembro que a gente, logo depois a gente foi embora. E a gente entrou no trem. E quando a gente tá no Brasil, a gente tá num lugar, a gente conheceu um boyzinho, né? Aí a gente beija ele, aí no fim das contas a gente vai embora. Sei lá, a gente pega um busão, divide um táxi, pega carona, não interessa. A gente, nesse meio tempo, até chegar em casa, a gente vai dar uns beijos na pessoa, não vai? Claro. Vai aproveitar pra dar uns agarrão, né? Pra dar uns amassos. Ah. E aí a gente tava no trem, e eu falei, eu quero te beijar, tipo, eu quero beijar você no trem. Aí ele falou assim, mas aqui, na frente de todo mundo. Meu filho, tem tempo ruim não. Aí eu fiquei chocada, tipo assim, como assim que as pessoas têm a ver com isso? E depois, assim, ao longo dos anos, eu fui perceber que não é comum você ficar beijando de zinto pipi aqui na frente das pessoas, né? No máximo você dá um selinho. Bianca, inclusive, nem beijo normal, beijinho assim, selinho. É muito difícil. É muito difícil. Quando eu cheguei, porque assim, eu cheguei no dia 10 e 1 semana depois foi meu aniversário. Aí a gente saiu, eu e o Pedro, uma noite para comemorar o meu aniversário. E aí era uma noite romântica. E aí a gente vinha no trem e a gente é muito de chamego. Se cheira, se abraça o tempo todo. E aí teve uma hora que o Pedro olhou assim pra mim aí disfarçadamente, falando devagarzinho. Esse povo tá olhando pra gente. Aí eu, quê? Preste atenção. E o povo olhava a gente tava abraçado. Uhum. O pessoal não é acostumado. Não. Não é acostumado. Tanto que os casais aqui nem andam de mão dada. Parece até amigo, né? Parece, eu nunca vi casais andando de mão dada aqui. É muito raro. E eles sentam também separados na mesa, né? Sentam. Eu já me acostumei a sentar de frente um pro outro. Acabei me acostumando também. Eu acho que é melhor pra conversar. Não, mas às vezes quando juntam muita gente, eles se separam. Não, não tem, é verdade. Também já vi isso. Mas enfim, essa foi a minha experiência, né? Mas assim, se eu perguntar pra, sei lá, todas as minhas amigas, não vai ser muito diferente disso, sabe? É claro que se você deixar claro pra pessoa que você quer ir pra casa dela ou dele, e que você quer transar, ou que você quer, sei lá o quê, ou que você não quer nada, eles vão entender. Mas assim, eles esperam mesmo que você deixe claro o que você quer, porque eles não gostam de ultrapassar o limite, sabe? Do respeito, por exemplo. Primeiro você tem que deixar claro o que você quer, não interessa. Eles falam que o holandês não tem muito pudor, né, no que eles querem. Mas você precisa verbalizar, olha, eu quero isso ou isso. Sim. Não, eu quero ficar com você, eu quero te beijar, eu quero, sabe, quero só sair embora. Mas é bom que você deixe claro pra não rolar desrespeito. Eu acho que os homens aqui são meio preocupados em ultrapassarem a linha do respeitável, assim. Eles respeitam muito a mulher, então o que ela quer em primeiro lugar e depois eles tomou uma atitude, sabe? Eu lembro uma vez que eu tava no metrô, aí eu tava ouvindo um podcast, era o Risk, contando as histórias assim, coisa vergonha alheia, situação, enfim. E aí eu tava imersa assim na história, e aí sabe quando você olha assim pra um, sei lá, pro nada e começa a rir? Era eu, assim, tava em Marte naquele momento. De repente, quando eu retornei à Terra, eu olhei que mais à frente tinha um rapaz olhando pra mim. E aí, esse rapaz ficou olhando, olhando e olhando. Assim, né, ele não parecia ser um rapaz que tinha probleminhas. Ele tava, tipo, indo pro trabalho, tava bem vestido e tal. Aparentava, né, Thay? Aí eu fiquei, meu Deus, que desconfortável. Eu olhei pra trás, assim, sai comigo mesmo? Só que, assim, ele não tava nem com aspecto, assim, de... Sabe aquele olhar de sedução? Uhum. Não era isso. Aí ele tava numa ponta do vagão, ele veio até onde eu tava e ficou olhando assim pra mim, sabe? Aí ele deu um sorriso muito sem graça pra mim e baixou a vista. E eu fiquei, meu Deus. Ai, que fofinho. Aí ele saiu. Aí detalhe, ele saiu, ele desceu uma estação antes da minha. Mas ele ficou olhando assim pra mim até o metrô partir, sabe? Aí eu lembro que eu comentei, eu tenho essa amiga que mora aqui há um tempão, sabe? Uhum. E aí eu comentei, cara, que coisa esquisita. Ela assim, você acabou de ser paquerada por um holandês. Eu, o quê? Sim, eles não fazem nada. Eu tô falando, eles são muito discretos. Então isso que ele fez com você, eu acho que foi o ápice, assim, da paquera, entendeu? Ele queria muito. Tipo, de olhar e te dar um sorrisinho e ficar te olhando do outro lado. Porque eles não fazem isso. Exato, tipo assim, o brasileiro, ele chega. É, ele deixa claro e óbvio, né? E quando ele não te puxa pelo braço. Eu já tive uma experiência totalmente diferente. Porque tu falou dessa paquera na Holanda, eu lembrei que quando eu fui pra Itália, eles te comem com os olhos, né? E eu tava acompanhada com o James, e o James ficou se sentindo mal. Ele ficava assim, caralho, o cara tá te olhando mesmo. E eles, independente de com quem você esteja, eles olham, te encaram da cabeça aos pés, que você se sente mal. Would passengers for the 1210 Iberia flight IB341 to Madrid, please go at once to gate 16, where this flight is now boarding. E Lúcia, quanto à abordagem assim dos britânicos, assim, você acha que eles são audaciosos? Se eles são debochados? Ou se eles são, assim, quietinhos e tímidos como os holandeses? Depende. Quando eu cheguei aqui, como solteira, eu tomei um choque de realidade, porque no Brasil, quando você vai para uma festa, um bar, se o cara tá afim de você, ele chega junto, tem aquele toque, né? Tem aquela pegada no cabelo, que eu acho terrível. Mas, assim, eles demonstram de uma forma física, né? E aqui, as primeiras vezes que eu fui numa festa, no barzinho, no pub, eu fiquei tipo assim, e aí? Cadê esse povo? Porque um bar cheio de homem, ninguém chega. Mulher, tu acha? Aí, o que foi que eu percebi? Porque aqui tem um negócio sério com questão de você invadir, né, a privacidade da pessoa. Sim. Então, mesmo que você esteja aqui numa boate, porque algumas boates aqui tem até pole dance, né? Mesmo que você esteja numa boate e a mulher ela estiver dançando no pole dance, ela estiver com uma roupa curtíssima, ela estiver nua andando por você, você não pode tocá-la sem o consentimento dela. O óbvio, né? Tá certíssimo. Isso. Então, existe esse extremo daqui com o Brasil, porque no Brasil o cara acha-se no direito de tocar e ter, né? Como assim você vai ser dona do seu próprio corpo? Tá louca? Exatamente. Aqui eles te botam para fora, se duvidar, chamar a polícia, se você tocar em alguém sem o consentimento. Então, acho que eles já não chegam porque tem esse certo respeito, entendeu? Então, para eles, se eles gostam de alguém, talvez eles cheguem assim para oferecer uma bebida, começa uma conversa no bar, mas nada assim muito íntimo, sabe? Se gostar, troca um telefone e marcam pro date, né? Para um encontro. O que eles usam ultimamente aqui muito são os aplicativos de namoro, que é o Tinder, essas coisas. Então, no caso, tu diria que a abordagem ela foi migrada para os aplicativos de relacionamento, é isso? Demais, cara, demais. Aqui, tipo assim, o pessoal solteiro, eu não conhecia ninguém que não usasse o aplicativo. Eu acho que aqui também. Porque já que não tem uma abordagem assim na rua, né, publicamente, é uma forma deles poderem chegar junto, entendeu? É, eu tenho um amigo que mora. Aliás, inclusive o James conheceu. É, agora ele tá morando em Birmingham, eu acho. Ele me fala que os muito awkward, né? Aquela coisa meio não sei como chegar, ou não sei como puxar assunto. Então, toda a abordagem, todo o negócio, pelo menos com ele, sempre foi com aplicativo, na verdade. E até quando dá certo o negócio, na hora que se realiza, que marca o date, a pessoa fica completamente destreinada. Fica assim, barata voa, o que é que eu faço, Jesus? O homem tá aqui na minha frente, e agora? Eu nem sei como é que as pessoas faziam antes de ter esses aplicativos, sinceramente. E faço a mesma pergunta. Eu ia até perguntar pro James, gente, como é que as pessoas paquetam? A questão de não, do não chegar é tão comum que quando você vê um cara chegando em alguma mulher, é porque ele tá muito bêbado, muito embriagado, entendeu? Não é um comportamento normal. Vixe, Maria, mas aí, amigo, o povo bebe que só o cão. Como é que faz? Mas aí a pessoa já não liga como uma paquera, entendeu? Ah, sim. É mais curtição. E tem outra coisa. Mesmo que o cara chegue para você, tipo assim, para oferecer uma bebida, para começar a conversar, nem sempre ele tá querendo te paquerar. Às vezes ele quer fazer amizade com alguém. Nem sempre tem uma conotação de paquera, sabe? Aqui também, eu não sei se vocês sabem disso, não sei se Débora sabe, mas aqui na Holanda é como se fosse um consentimento, assim, entre os casais, de você poder paquerar quando vocês saem sozinhos, se você for casado ou não. Então, é comum, às vezes, você tá num bar e um cara vir falar com você e em algum momento flertar com você. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Ele não vai querer seu telefone, ele não vai querer saber seu nome. Ele só tá ali para falar 5 minutos com você, deixar alguma impressão, ou falar um pouco dele, ou perguntar o que que você tá fazendo no bar, ou falar que você é bonita, ou te falar alguma coisa legal. Mas ele não vai querer nada com você. É muito comum isso aqui. Gente, que povo avançado. E o contrário também, sabe? Da mulher sair e ela, sei lá, flertar com o cara. E fazer piadinhas, nossa, você é bonito, nossa, sabe, esse tipo de coisa, mas sem segundas intenções. É, pois aqui em casa não tem esse negócio, não. Se tem, é chibata. Aqui também não. Menina, isso já aconteceu comigo, do meu lado. Você não tem noção. Mulher, eu matava. Também. Eu amo essa história, porque acho que foi a mais escancarada que já teve. Eu fui num festival com o Mark, e aí a gente foi em casal, eu, Mark, uma amiga, namorada e uma outra amiga. Nós estávamos em 5, na verdade. E aí, em determinado momento, uma amiga desse outro cara que tava com a gente chegou e foi conversar com ele e tal. E aí ela viu que Mark tava do lado e ela foi, né, tipo, dar uma cantadinha nele. E eu tava do lado também, ela não cumprimentou a gente, porque as holandesas, elas só cumprimentam quando elas conhecem, né? Mulher, que ódio dessas mulheres, pelo amor de Deus. E aí, ela olhou pra Mark e falou pra ele, e aí, você tá curtindo o festival? Ele falou, sim. Falou, sim, né? É muito legal, o dia tá lindo. E aí, ela tirou o óculos de sol que ele tava usando, abaixou, olhou no olho dele e falou assim, tão lindo quanto eu? Gente! Tipo, o dia tá tão lindo quanto eu. E eu tava do lado. Não é educada pra dar um bom dia, mas pra olha, é muita audácia. Pra dar em cima dos outros é certeira, né? Eu nunca vou esquecer disso. E depois eu perguntei, assim, eu lembro da minha host, que a mãe das crianças onde eu morava, ela falou que isso é normal. Ah, não, essas coisas são normais, é... Mas isso não quer dizer, não. Ela falou que às vezes ela era cantada pelo chefe dela, ou era cantada por um colega de trabalho, em festas de reunião, mas que isso era uma coisa informal, que era uma coisa, uma brincadeira, que não era nada sério. Passada. Eu fiquei chocada. Não, normal, a mão usada no meio de seus beiços. Falei, então tá bom, a partir de hoje eu vou sair cantando também. Aqui, porque tem, né, os homens saem com as amigas, as mulheres saem com as amigas, né? Você vê que alguns deles, às vezes, ficam querendo, né, demonstrar que estão solteiros, mas não são. Mas não é uma coisa, assim, que eu vejo muito, sabe? Geralmente, eles estão naquela mesmo para se divertir entre eles, sabe? Então, pelo menos comigo nunca aconteceu. Se acontecer, já comprei o caixão do James e... já tá encomendado. Pelo menos, assim, do que eu percebo dele, ele não tem esses comportamentos, não. Ele é nem doido. Não, não é nem doido, querida. Na realidade, quem é paquerada sou eu, e ele que fica com raiva. Porque eu chego nos cantos, como eu sou morena, sou diferente, aí o povo olha logo pra mim. Olha, a cor da Iracema. A cor da Iracema. Aí ele que fica incomodado, sabe? Minha filha, desculpa, casou com a brasileira, da cor de mel, de iracema. Da cor do jambo, minha filha. É a sua cruz, você vai carregar, meu amor. Embarque neste portal. Now boarding in this gate. Dos dates que eu tive aqui, eu não precisei dividir conta, eles mesmos se ofereceram. Mesmo dizendo assim, não, eu pago, tal, não, pode deixar. Por minha filha, olha, caia da Topic, bebê, que existe até um aplicativo. Caia da Topic. Eu mando pra você, assim, um link no WhatsApp, olha, você tá me devendo 30 centavos. Mentira! Eu vou defender os holandeses rapidinho na questão do... de dividir a conta, porque geralmente eles pagam, sim. Mas o Mark era muito mão de vaca quando eu conheci ele. E quando eu falei, eu vou pagar minha parte, ele amou, claro, né? Mas, geralmente, eles pagam. Eles não ligam de pagar. Ou, às vezes, fazem questão. Não, mas aqui, os relacionamentos é tudo meio a meio mesmo, sabe? Mas, assim, da experiência que eu tive com os primeiros encontros, nenhum deles deixou que eu pagasse, sabe? Então, não sei se é um padrão do primeiro encontro, entendeu? Eu tenho uma amiga que ela tá na pista aqui na Holanda. Assim, o último date que ela teve... Foi um date bem interessante, inclusive, foi num spa, que é spa aqui na Holanda, você entra nu e sai pelado, né? Foi? E aí, querida, ele convidou ela pro spa, e aí, opa, dia tal, hora tal, beleza. Não acredito, ela não sabia disso. Ela não sabia que tinha que ir pelado. Mulher, que história é essa? A onda aqui é só pelado, minha filha. Não, ela até sabia, mas o problema, gata, é assim, simplesmente... A gente tem um costume de quê? Quem chamou, paga, né, não? Ah. Faltando assim 2, 3 dias pro spa, era uma coisa assim meio romântica, sensual, não sei o quê. Ela recebe aquele link maravilhoso no WhatsApp desse aplicativo do Tik. Olha, você está me devendo 30 euros. Mentira. Era metade do dente pro spa, bicho. Nossa. Gente, eu tinha broxado. Não, ela, eu disse assim, e aí, tu vai? Ela disse assim, cara, eu vou pela experiência de ir no spa, né? Por 30 euros. Não é caro um spa por 30 euros. Poxa. Mas acho que é porque, como ela não estava esperando isso, aí você acabou ficando porra. Não é que nós não sejamos mulheres independentes e que nós não possamos pagar pelo nosso dia de spa. Mas, pô, tu vê com a ideia da gente ter a chibata do date no spa. Foi você que chamou, não é? Não, e eu acho que é, mesmo que ele quisesse que ela ajudasse, eu acho que tudo é o jeito, né? Não você chegar aqui com um link para poder dizendo que você está devendo. Eu acho que tudo é um jeito, sabe? Ah, eu tô querendo um spa, vamos ver quanto é que fica pra gente ir, quanto é que cada um vai pagar. Então, né? Olha, com jeitinho você bota até parente seu na forca. Mas aí, no caso, Lúcia, no date, no teu ver, eles são cavalheiros ou são machistas? Assim, porque tem, às vezes, a gente confunde essas coisas, né? Às vezes, quando a pessoa está sendo muito legal, no fim das contas, ela só está sendo um pouco condescendente com a gente, né? Tu acha que eles são mais cavalheiros mesmo ou eles são machistas? Cara, pela maneira que eles são educados, sendo independentes desde cedo, eu acho que é mais uma forma de educação, sabe? Até porque no decorrer dos relacionamentos, pelo que eu percebo aqui, existe uma divisão de tarefas, de contas. Então, tipo assim, para um relacionamento dar certo aqui, tem que ser meio a meio, sabe? Tem que ter disposição. Eles esperam isso da outra pessoa. E Bianca, o holandês, ele é cavalheiro ou ele é machista? Ixi, é uma pergunta tão difícil, né? É. Mas eu acho que mais para cavalheiro do que para machista. É? Eu acho. Se eu for comparar com o que eu já vivi no Brasil, É totalmente diferente mesmo, eu né? acho que o holandês tá, assim, com todo respeito ao Pedro. Pedro, tudo bom? Pedro não vai gostar. Eu acho que no, o holandês tá um pouco, assim, né? O cavalo do holandês, vamos dizer assim, tá correndo um pouquinho mais rápido Está à do que o frente. cavalo do brasileiro. É isso que eu quero dizer. Agora, o que eu acho interessante do date aqui, porque o date, gente, é um encontro. Você pode ir para um restaurante, você pode marcar um café, um cinema. É só um lugar para você conhecer a pessoa. Não quer dizer que vai rolar alguma coisa, entendeu? Você não é obrigado a ficar com ninguém, nem beijar, nem abraçar. E nem planejar uma coisa mirabolante, né? Isso. Se o date correr bem, você marca outro date. Se correr mal, você finge que deu uma dor de barriga e vai se embora. Chama o Uber e fala que a sua avó tá passando mal. Sábado eu estava num bar e no banheiro tinha dizendo um aviso que se você tivesse num encontro que você não tivesse sentindo confortável, não tivesse gostando, você pedisse ajuda que eles tinha lá um código, né, no banheiro para você pedir ajuda e eles te tirar dessa situação. Eu achei interessante isso. Assim, vou falar pelo Pedro, né? Porque ele trabalha em um ambiente bastante masculino. Ele fala que no Brasil, coisas que ele falava, assim, no tocante a relacionamento com mulheres e respeito. A gente não está falando de nada demais, a gente está falando de respeito, né? Com muitos homens, assim, era coisa de, ah, você é de esquerda. Você é aqueles homens sensíveis, né? Então, eram esses os comentários que ele ouvia. E aqui, quando tudo que cerne a respeitar o limite da mulher, a vontade e tal, ou seja, enxergar a mulher como uma pessoa, é senso comum. Exatamente. É. Você não precisa conversar sobre isso, já está integrado na sociedade, entendeu? No modo de viver das pessoas. Tem muito esse respeito à individualidade da mulher, né? Tipo, ela tem um tempo para sair com as amigas, ela vai viajar, ela vai fazer isso. Isso, lógico, ocorre de ambos os lados, né? Sim. A gente até tinha falado em um episódio assim por cima, né? Que é muito comum, vou viajar com os meus amigos. Falou, ele vai. A mulher, olha, eu tô saindo com as minhas amigas aqui, eu vou pro noitado, eu vou encher a cara. Tá bom, vai lá, cuidado. E é totalmente normal não envolver o seu companheiro nessas coisas, né? E, tipo... Eles não têm pudor com essas coisas e também não têm pudor com relação ao sexo, né? Mas, assim, eles não têm essa vergonha que o brasileiro tem de falar sobre determinados assuntos, sabe? Tipo assim, é uma coisa normal da vida. Inclusive, o sexo, com os dates, essas coisas assim, como aqui não tem motel, você vai pra casa da pessoa. Então, também já é diferente também. Não que eu tenha feito isso. Não que eu nunca fosse uma assídua frequentadora de motéis em Fortaleza, mas foi a primeira coisa que eu notei quando eu cheguei aqui. Cadê motel? Não tem motel. Não. Cadê o Você Que Sabe? Porque em Fortaleza tinha um Você Que Sabe e Você Decide. Então não tem Você Que Sabe, não tem Você Decide, não tem ele e ela aqui. Inclusive, né, acho que até é sabido de muitas pessoas que na Holanda prostituição é uma coisa completamente normal, né, é um trabalho. Tanto que a Red Light District de Amsterdã é super famosa. E, assim, aqui em Roterdã não tem, mas em outras cidades da Holanda tem, é comum ter Red Light Districts. Roterdã, o que não tem de Red Light District, ele tem de boates e sex shop. Por esquina, o que tem de farmácia em Fortaleza, tem de sex shop em Roterdã. Tem bastante mesmo. Aqui o pessoal compra em loja de lingerie. Você vê os casais lá dentro da loja de lingerie escolhendo produtos eróticos. Você vê até muçulmano lá dentro. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Olha! E tentando imaginar a cena, sabe? Mas vamos deixar pra lá. Mas, enfim, o povo não tem pudor de ficar na frente das outras pessoas escolhendo. Não é uma coisa escondida igual no Brasil, sabe? Sim, com certeza. Aqui, inclusive, aqui em Roterdã, porque eu sou muito xereta, tá, gente? Não vamos pensar bobagem. Fiquei prestando atenção. Então, tipo assim, existe sex shop totalmente direcionado para o público homossexual masculino. Tem para o homossexual feminino. Tem loja de roupa para adeptos de BDSM. Não, não tem brinquedo, só tem a roupa, sabe? Então, aquele entendimento básico, né? Se tem mercado é porque tem demanda. E numa cidade que a gente tem em torno de mais ou menos 800 mil pessoas, a gente ter essa oferta é porque realmente... De ter mais sex shop do que pague menos, né? Porque alguma coisa tá rolando. O babado é certo, né? Como diria Vanessão. Olympic Airways announced the departure of the 12:30 flight OA260 to Athens. Would passengers on this flight please proceed to gate 19? Agora sim, né? Uma coisa que eu queria saber. As mulheres aqui na Holanda, elas são muito livres dessa questão de vaidade. Você está vestida para impressionar, vestida para seduzir, vestida para... Enfim. E, em contrapartida, eu percebo os homens aqui muito vaidosos. Aí a pergunta, assim, no date, na hora do date, Bianca, assim, tu percebe que o holandês, ele é muito vaidoso, ele gosta de mostrar assim, olha, eu tô aqui fazendo o meu melhor, eu quero ser bonitinho, cheiroso, cabelo penteado, só para você... Ah, eu acho que sim. Até, sabe, é muito nítido, assim. Até quando você vai pra um bar com as suas amigas, você vê que tem algum date rolando por perto, você vê que o cara, assim, tá super arrumadinho, tá com o cabelo on point, sabe? Tá bem, tá cheiroso e... Ai, você consegue perceber que eles, assim, tentam se cuidar mais e, sei lá, parecer que tomaram tempo pra se cuidar antes de te conhecer, sabe? Eu lembro uma vez que eu tinha saído e aí tinha um date rolando na mesa do lado. Tava eu e Pedro, aí a gente, claro, ficou apenas prestando atenção. E aí o cara tava com o cabelinho no gel, sabe aquele cabelinho Dutch Prince? Aham. Uhum. Dutch Prince, gente, é um cabelo que é comprido na altura da orelha, aí eles penteiam assim pra trás e faz um topetinho com gel, sabe? Tipo o cabelo do Ken, da Barbie. Exatamente, exatamente, só que mais compridinho, assim. Uhum. E aí ele tava todo, sabe, cheirosinho, dava pra sentir o cheirinho dele, né? Ele tava com um casaco muito bonito, uma calça que não tinha uma prega. A menina chegou, ela tava com uma calça jeans rasgada, o cabelo tava num coque, que enfim, ele estava preso. A maquiagem dela se resumia a um rímel e um batom. E ela tava de tênis, ele tava de sapatinho, todo fofinho. Então, tipo assim, para mim, isso é tranquilo. Porque eu nunca também fui muito arrumada em Fortaleza, não. Então, para mim, a Holanda tá sendo libertadora. Mas muda a ótica, né? Aqui é o cara que quer impressionar. É. Lúcia, tu vê isso aí ou não? É tudo igual, todo mundo se veste igual, todo mundo se produz igual? Eu acho que depende muito da ocasião. Às vezes elas têm um estilo assim mais com moletom, mais, assim, mais que a gente acha que é largado, mas não é, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando elas vão sair à noite, é uma super produção. E elas acabam saindo quase todas iguais, parecem irmãs gêmeas, sabe? É o vestidinho curto, colado, é os cílios enormes, é a boca preenchida, que aqui todo mundo tem a boca preenchida, só falta eu. Uma mulher benzada. Mas, tipo assim, eles têm uma vaidade, assim, que acaba, meio que coisa de televisão, sabe? Que acaba todo mundo parecendo a mesma pessoa, sabe? É. Aqui também é igual, eu acho. Você não vê diferença em ninguém mais. Tá todo mundo usando a mesma roupa. É. A mesma. Eu acho que principalmente no público bem jovem, assim, de, não sei, 20 anos, 18 anos. Eles saem todos iguais. É muito esquisito isso. Lúcia, aí o pessoal comemora de verdade o Dia dos Namorados como a gente comemora no Brasil? Cara, esse é o meu segundo Dia dos Namorados aqui. O primeiro foi quando eu conheci o James, né? E até então não sabia como é que funcionava as coisas aqui, né? Aí foi que eu comecei a ver que nas lojas, passou o Natal, as lojas já começam a se enfeitar pro Dia dos Namorados. É balão de coração para todos os lugares. Os restaurantes já fazem propaganda do menu do Dia dos Namorados. Porque se você quiser ir para um restaurante, você tem que ligar para reservar, né? Então, tipo assim, tem todo um clima em volta do Dia dos Namorados. Eles colocam toda a atenção no Dia dos Namorados, né? Eu acho que é parecido com o Brasil, mas aqui, pelo que eu percebi, as pessoas, elas não... O Valentine's Day, no caso, né? Não é só para os namorados. É tipo assim, se você gosta de alguém, um amigo, é o seu Valentine, sabe? É uma coisa inclusiva. É, não é uma coisa assim, ah, só quem tá namorando que vai comemorar o Dia dos Namorados, sabe? É pra uma pessoa amada em geral. É. E não tem essa coisa assim, ai, que tem que comprar o presente mais caro, sabe? É muito assim, de uma troca de lembrancinha. Lógico que você, se você tem condição de comprar uma coisa cara e tal, tudo bem, mas tipo assim... Não tem aquela pressão de você, de um Brasil, né, que você tem que trocar os melhores presentes, sabe? E, Bianca, você com seu boy holandês, ele tem realmente esse negócio de comemorar o Valentine's Day, assim, com afinco? Não, ele já tava desesperado. Ele já tava perguntando, ai, meu Deus. E ele falou com essas palavras, ai, meu Deus. Que eu vou ter que te dar dessa vez. Mas assim, geralmente a gente sai só pra jantar. Eu sei que ano passado, menina, não sei se eu ganhei nada, não. Acho que não. Eu nunca dou nada de Dia dos Namorados. Dá sim, você dá seu coração. Além do meu amor, que é priceless, que não tem preço. Mas eu não lembro. Eu acho que a gente geralmente sai pra fazer uma coisa legal, sabe? Só isso. E a gente comemora no dia 12 também. Ai, gente. Acho fofo. Eu arrumo qualquer data pra sair pra comer, vocês não têm noção. Ah, eu É dia também. do índio do Brasil, meu amor, vamos comer. Com Só tem que certeza, meu. respeitar a minha ancestralidade. Voo 3, 5, 9, 8 para Brasília e Cuiabá. Embarque, portão 25. Último ponto, queria saber da Lúcia se ela considera os britânicos românticos. Assim, da forma que a gente conhece, que é o contato físico, né? As demonstrações com o contato físico, eles não são. Mas, assim, não é algo comum, sabe? Talvez as demonstrações de carinho deles é mais, tipo assim, comprar algo que você gosta, sabe? Chegar com uma surpresa em casa, alguma coisa do tipo, sabe? Mas não daquela coisa do tocar. E falar, eles falam? Falam. Pelo menos o James fala. E Bianca, tu considera que o holandês, pelas experiências que você teve, as experiências que as suas amigas tiveram, você considera que o holandês ele é romântico? Mulher, ó, talvez eu não seja uma boa pessoa para responder isso, porque eu não sou muito romântica. Então eu não ligo muito e eu não presto muita atenção. Mas Mark é. Então, se Mark fosse responder por todas as pessoas, eu diria que sim. E eu vejo que, igual a Lúcia falou, que o holandês é muito na atitude, assim, ele tenta ser romântico nas atitudes, sabe? Ele reconhece o valor, ele te leva pra jantar, ele te dá uma coisa que você gosta ou não. Ele não tenta te comprar, mas ele quer te dar uma coisa porque ele sabe o seu valor, entendeu? Ele quer saber do que você gosta para te agradar também, Pra né? te agradar. Ele faz mil e uma coisas por você que para mim seriam românticas, entendeu? Sim. Mas, ai, não sei. Mas eu acho que o holandês não é tão não romântico. Não é igual brasileiro, é só diferente. Nem melhor nem pior, só diferente. Eu gosto dessa abordagem, nem melhor e nem pior, apenas diferente. Acho justo. É uma boa maneira de enxergar as coisas, mas na verdade é isso mesmo. A questão não é realmente comparativos, é a gente celebrar realmente as diferenças, né? Pessoal, a gente vai encerrando esse episódio por aqui. Deixando os nossos recadinhos de sempre, como sempre, o nosso e-mail para você mandar aquela perguntinha, aquela dúvida, aquela sugestão, as ideias de vocês. Nosso e-mail é o fuiembora.podcast@gmail.com. A gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Spotify e agora no iTunes. iTunes, chiquérrimo. Mortas de chique. Arrasou. Então você nos procura nesses lugares. A gente também tem um link para você escutar a gente no nosso perfil do Instagram. É só chegar lá, dar aquele clique gostoso e nos ouvir. Não se esqueça, toda segunda-feira a gente está aqui com um episódio novo. Até segunda-feira que vem. Um cheiro bem grande e até lá. Um beijo, gente. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.